setembro valendo, sentada junto à lareira, e ouvi cantar minha mãe, sentada junto à lareira, ouvi cantar minha mãe. Há tempo, tempo de doce, da vida eterno sorriso. Ai, que terras em paraíso, um mundo tão enganoso. Quando a minha mãe choroso me pôs um beijo na face, lhe pedia que cantasse uma trova de bonança. E esse tempo de criança, quem me dera que voltasse. Tempos que não voltam mais, da nossa infância ridente. Ai, em que eu vivia contente, correndo atrás dos pardais, das paredes dos casais que a nossa aldeia contém. Branquinhas como a sessão, mudas como a gratidão, e recordam com paixão e o doce